Você está na Rádio Canção Nova, a rádio do Senhor. Nós espalhamos o amor pelo ar. Esta é a Rede Canção Nova de rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Rádio Canção Nova Esperança, ZYJ 231 AM, 670 kHz, Nova Esperança, Paraná. Rede Canção Nova de rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. Com você, Hora da Misericórdia. Que a paz de Jesus, amor de Maria, que a alegria do Espírito Santo esteja sempre no seu coração. Um feliz e santo Natal! Seja bem-vindo a você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, aonde quer que você esteja. Estamos juntos para todo o Brasil, para todo mundo, através da internet, nessa hora toda especial. Hoje é...